Lúcifer para justificar sua nova mudança. Assim chegou a Nabur. Com Nabur não foi melhor. Com 3 anos nas costas, Nabur tem uma libido que deixara a casa nova aflito. Lúcifer não fazia outra coisa a não ser ficar envergonhado e definitivamente foi para outra comunidade. Assim chegou a Gadamup no exílio. Nesta comunidade, Tajolapau, desalojada de suas casas pelo Exército Federal Mexicano, lhe coube fazer de anjo da guarda, perdão, de diabo da guarda, Pedrito. Pedrito é um menino guadalupano nascido no exílio. Sua mãe o pariu quando se inaugurava o primeiro encontro intercontinental pela humanidade contra o neoliberalismo. Com 3 anos nas costas, Pedrito é amigo de Lino, outro menino guadalupano. Lino nasceu no dia 9 de fevereiro de 1995 e tinha apenas poucas horas de vida quando foi expulso da sua casa pelos soldados. Voltando a Pedrito, acontece que ele não quer ir à escola. Já ameaçaram de levar o seu caso à Assembleia da Comunidade, mas não adiantou. Eu o adverti de que se ele não fosse, iria denunciá-lo no comunicado dirigido ao povo e ao México e aos povos e governos do mundo. Pedrito ficou só me olhando, escolheu os ombros e disse: mande-o, afinal eu não sei ler. Lamaro defende dizendo que tem apenas 3 anos. E Pedrito fica olhando para ela e suspira apaixonado. Mas essa é outra história. Agora estamos com Lúcifer cuidando de Pedrito. Acontece que a Pedrito deu vontade de brincar de cavalos. Você está certo se supõe que coube a Lúcifer ser um cavalo. E está certo se supõe que Lúcifer renunciou. É que essa criança aperta muito as rédeas, diz para justificar-se. Depois de Pedrito, Lúcifer decidiu mandar para um gênio aprazível e se dedicou a cuidar de uma menina zapatista, Tonita. Lúcifer não ficou preocupado com a tendência de Tonita de desprezar o amor, que muito machuca. Para meu escândalo, qualificou a tendência dela como que muito machuca. Para meu escândalo, qualificou a tendência dela como saudável. Nem isso, nem o afeto de ter sido habilitado como uma muñeca oportunita que teimava em cortar-lhe as asas. Não devia ter sido o único ao qual a havia cortado, disse com ronco. O diabo da guarda aguentou tudo, mas não pôde suportar esse seguido quebrantar e juntar de xícaras de chá que a vida das meninas japatistas. Foi assim que o diabo da guarda de Tonita renunciou e passou a cuidar da Eva. Durou pouco. Na 15ª vez que via, escola de vagabundos com Pedro Infante, pegou no sono e Eva aproveitou para bordar umas florzinhas e um viva nas asas. A vergonha fez com que Lúcifer migrasse. Depois de Eva, foi a vez de Xenita, uma menina morena de 6 ou 7 anos e uns olhos pretos como estrelas. Aconteceu com Lúcifer o que aconteceu com todos. Quando Xenita viu, ele o deixou gelado, temperatura pouco adequada para um diabo. O fez voar pelos céus. O rumo nada recomendável devido à expulsão equitéria. E arrancou dele um valei-me Maria Santíssima, que isso sim foi demais. Foi como se lhe arrancasse a alma, perdão. Foi como se lhe arrancasse as asas. O que Lúcifer sentiu quando tiraram de tomar conta de Xenita e o colocaram com Xágua. Xágua, como seu nome indica, não se chama Xágua, e sim Rosaura. Mas ninguém a chama pelo seu nome. Deve ter uns 8 anos. Quem lidera um pequeno bando de crianças perigosas não é um menino, e sim uma menina, Xágua. Ela é a primeira e a mais rápida em trepar nas árvores para pegar as cigarras. Ela é a mais feroz e certeira nas lutas contra pedras e lamas. Ela é a primeira a lançar seu ataque, e até agora ninguém a ouviu pedir uma retirada. Contudo, quando se aproxima de nós, acontece algo raro. Xágua é uma criança meiga e doce que abraça Lamaro seja ela que lhe conte um conto, ou a penteie, ou que apenas a abrace e fica quietinha, suspirando de vez em quando. Lúcifer não renunciou pelo desconcerto que a tenra fúria de Chagua provocava nele, e sim porque durante uma briga foi atingido por uma pedrada, e o galo que nasceu e deixou um terceiro chico ali, que não ajudava em nada. Lúcifer não renunciou pelo desconcerto que a tenra fúria de Chagua provocava nele, e sim porque durante uma briga foi atingido. Muito obrigado, Medusa. Escolheu um texto aqui pra gente. Restou palmas aí, palmas pra Medusa, merece mesmo pela expressão. Muito obrigado. Muito obrigado pelo texto, pela participação. Massa demais. Agora eu vou puxar um reggae aqui. Pessoal, we gonna start another room, make a pause and start another. A gente vai fazer uma outra sala aqui e queria agradecer a todos que tocaram aqui, apresentar todo mundo, present everybody. We gonna Keys Rock Tribe da Turquia. Temos aqui a participação do Keys Rock Tribe da Turquia. Mas a gente tem obrigado o Keys Rock Tribe da Turquia, o Nick M da Suíça, o Ross do Canadá, Visitor do Chile, Bernd Kohl da Alemanha, Marcelo Rio de Janeiro e Radskroll da Alemanha também. Vou abrir outra sala aqui daqui a pouco. Um abraço. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you.